Este é o Segurança Legal, episódio 95, gravado em 10 de fevereiro de 2015, decreto regulamentador do Marco Civil da Internet. Neste episódio, fazemos uma análise crítica de alguns pontos da proposta do decreto regulamentador do Marco Civil. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará links para todas essas referências. Se você não quiser ouvir o contato dos ouvintes, eu indico fortemente que você escute, mas se você não quiser ouvir o contato dos ouvintes, vá diretamente para 15 minutos e 15 segundos. Vinícius, a primeira mensagem vem do nosso amigo Carlos Cabral, que já participou aqui do podcast, que deixou, gentilmente, dedicou um pouco do seu tempo para deixar um comentário ali no episódio 94, Cybercriminosos Brasileiros. O que, que o Cabral colocou ali no, como comentário? Não, o Cabral nos manda a seguinte mensagem. Olá, amigos. Episódio fantástico e o trabalho que a Soline faz é sempre muito rico. Queria só fazer um comentário a respeito dessa questão dos hotéis. É comum as empresas do setor de hotelaria e locação de veículos guardarem os dados de cartão por três motivos. O primeiro é porque eles precisam fazer transações sem a presença do cliente para saber se esse tem crédito para pagar a conta antes do check-in, por exemplo, e coloca aqui, ou para cobrir despesas posteriores ao check-out, como multas de trânsito, danos ao veículo ou danos ao quarto de hotel. Alguns adquirentes não oferecem soluções de contorno para os estabelecimentos, os forçando a continuar armazenando por falta de uma solução melhor. Em outros casos, o adquirente oferece a solução, mas essa esbarra na necessidade de desenvolvimento e mudança de processos internos do estabelecimento, que demanda esforço, tempo e dinheiro, e isso é postergado até acontecer um vazamento e o estabelecimento ser cobrado pelo adquirente. Mas há um terceiro cenário específico na hotelaria, mais bizarro e que cansei de ver. É quando o adquirente possui uma solução de contorno, o estabelecimento precisa fazer ajustes mínimos, mas não há uma boa comunicação entre essas duas partes e o estabelecimento continua reproduzindo o processo de maneira vulnerável porque só sabe fazer daquela forma. Espero ter colaborado, Cabral. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo elogio, Cabral. Uhum. Acho que o Assolin também deve, ao ouvir aqui a leitura, né, deve também ter ficado feliz. Com relação a essa questão dos hotéis, ou de tem vários outros negócios que também guardam o número do cartão de crédito, né? Claro que isso deve ser evitado da forma mais veemente possível. Inclusive, a própria PCI, né, nos dá que é uma série de recomendações de como devem ser tratados esses cartões, esses dados de cartões de crédito, dá várias soluções ali para se evitar a guarda do próprio número do cartão de crédito. Inclusive, a questão de alguns tokens, criação de tokens que são válidos, a tokenização, como se chama, né? E são válidos por algum tempo para se fazer transações, e isso evitaria, por exemplo, que alguém que acessasse o sistema do hotel conseguisse utilizar o cartão em si. E ainda assim não tiraria do hotel ou do estabelecimento a possibilidade de fazer transações sem o cliente estar presente, né? Então... Mas eu acho que... Tem contornos aí, como o Cabral coloca, tem possibilidade de contorno. O grande problema é que armazenar o cartão de crédito direto na base de dados é sempre um problema. E eu não acredito que o hotel tenha esse direito de manter, como se fosse quase como um direito de garantia, de manter o número de cartão para uma futura e eventual cobrança, no caso de multa, ou no caso multa de aluguel de carro, né? Ou danos ao veículo. Se a empresa tiver a necessidade de realizar uma cobrança posterior pela ocorrência de um dano, ela tem que usar os meios normais de cobrança, inclusive até mesmo judiciário, se for necessário. Uhum. Mas não me parece que as empresas tenham esse direito de guardar dados, inclusive para fazer uma cobrança posterior. Mesmo mesmo que elas façam a cobrança, eu acredito que a cobrança posterior pode ser contestada em juízo. Uhum. Então, eu não acredito que seria ilícita, na verdade, essa... Até porque a maioria dos clientes não causa danos e nem tem multas de trânsito, né? Então, seria nivelar por baixo com base no erro de alguns, né? Se o hotel ou a empresa de carros precisar cobrar, é ela que entre com um processo judicial de cobrança. E mesmo que isso fosse... isso pudesse ser feito, Guilherme, a solução de tokenização que resolve boa parte desse problema. Se o hotel guardar um token em vez de guardar o número do cartão, isso já impede que alguém que invada o sistema use o número do cartão para se beneficiar. Mas o que conseguiria fazer seria gerar uma outra cobrança no cartão para o hotel. Uhum. Mas não daria para fazer uma outra coisa, uma compra num site ou coisa parecida, não seria possível fazer. Bom, mas então, Cabral, muito obrigado pela colaboração. Fique sempre à vontade para nos mandar aí indicações sobre esse assunto. Bem, Vinícius, a próxima mensagem vem do nosso amigo Lucas Teixeira, que inclusive já participou aqui do podcast e deixou um comentário sobre... deixou um comentário lá no episódio 90 sobre o hacktivismo. O que o Lucas Teixeira escreveu, Vinícius? Lucas Teixeira nos manda o seguinte: acho que há um caminho para harmonizar o comentário do Judásio sobre Snowden se encaixar ou não no papel de desobediência civil e a resposta de vocês no episódio 94, Cybercriminosos Brasileiros. A definição que vocês trouxeram diz que a pessoa que pratica desobediência civil deve prestar contas, né? Entre aspas, o prestar contas, ao aceitar as punições de seus atos, ou algo parecido. O que Edward Snowden revelou, no entanto, não era algo relativo aos Estados Unidos, e ao sair do país ele estava fugindo das consequências. Pelo contrário, o que ele revelou diz respeito ao mundo inteiro, e sair de lá em busca de asilo político com o US Empire atrás, ele continua, abre um parênteses aqui, vários países se negaram a recebê-lo por influência formal, informal ou clandestina do governo dos Estados Unidos, fecha parênteses, já é seu processo de lidar com as consequências. Lembrando que o próprio Turow só passou uma noite na prisão, saindo no dia seguinte, porque alguém que se suspeita que seja sua tia pagou a sua fiança. Né? Parabéns pelos episódios. Obrigado, Lucas. Eu não sabia dessa do Turow. Da possível... eu não sabia. Da tia que teria pago a sua fiança, eu também não sabia. A questão, de novo, como a gente já colocou lá no 94, respondendo ao Gildásio, né? Eu acho que eu não faria diferente do que o Snowden fez. Sim. Eu não ficaria lá nos Estados Unidos para ser julgado por uma corte secreta e aquela coisa toda. Mas se a gente pegar o exemplo do Turow, uma noite ou não, ele foi preso, entende? Uhum. Por uma noite, se alguém pagou a fiança dele depois, foi outros 500. Mas o fato é que ele foi preso. Eu acho que o que emerge aqui, eu acho que o Lucas tende a concordar conosco, que esse conceito clássico, e a gente comentou isso no podcast e na resposta também, esses conceitos eles estão se modificando. Sim, sem dúvida. A colocação do hacktivismo na ideia do ativismo, sim, modifica aquela ideia de um conceito clássico. E eu repito o que eu disse, não há um dogma, não há uma bíblia do ativismo que diz que ativismo é só isso. Não, essas coisas estão se alterando. A própria participação política com a internet também está se alterando. Então, eu acho que o interessante aqui é justamente essa discussão e se colocar se ele prestou contas ou não, se ele fugiu ou não, se isso estaria dentro de uma agenda ativista. Agora, em nenhum momento a gente desqualifica a atuação dele ou diminui a atuação dele. É só realmente um debate sobre como isso se encaixa ou não na figura clássica. É uma questão mais conceitual, né? É, sim, mas não é uma... Na prática, sim, ele é uma... Sem dúvida nenhuma, ele é um ativista. Claro. Não se desqualifica em nenhum momento. Ao contrário, né? Lucas, muito obrigado também. Fique sempre à vontade aí de contribuir com o podcast. A próxima mensagem, Vinícius, vem do nosso ouvinte Kilter, que mandou a mensagem por e-mail. O que ele colocou para nós, Vinícius? O nosso ouvinte Kilter disse o seguinte: olá, Guilherme, Vinícius. Ouvi falar de segurança legal há poucos dias, escutando o Opencast 58, mais GNU, tecnologia aberta. Logo em seguida, fui logo no site de vocês para conhecer o podcast. Comecei escutando o episódio 90, Hacktivismo, e depois dele já escutei mais 3. Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho, qualidade em conteúdo, edição e uma boa anotação no show notes, o que ajuda muito o ouvinte. Estou baixando os outros episódios e irei ouvindo conforme o tempo permitir. Também tenho algumas dúvidas, mas pretendo só fazê-las, se necessário for, depois de escutar os demais episódios. Mas vou abrir uma exceção e fazer aqui uma sobre o episódio 74, Alternativas do WhatsApp. No final da conversa, é citado o Text Secure como uma opção mais segura e alternativa ao WhatsApp e comentado sobre os 7 pontos que contém a planilha Secure Messaging Scorecard. Uhum. Ah, da EFF. EFF. Ele escreveu, ok, resolvi fazer um teste no app e ao solicitar a instalação, aparece aquela mensagem informando que o aplicativo precisa de acesso a determinadas informações. Eu achei essa lista muito grande e até mesmo descabida. Mando em anexo 2 prints da solicitação. O que vocês diriam a respeito? É necessário todo esse acesso mesmo? E como fica a privacidade dessas informações? É isso, por enquanto. Abraços e até breve. Kilter Figueiredo. Um grande abraço, Kilter, e obrigado pelos elogios aí ao Segurança Legal. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. E o que você coloca é o seguinte, a gente viu as telas que você mandou, várias coisas ali são justificáveis, como por exemplo, se você... Hoje em dia os aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram e tantos outros, né, como Text Secure, você não manda, você não pode mandar apenas texto, você pode mandar fotos, aí você tem que dar acesso à câmera ou acesso à sua biblioteca de fotos, né? Uhum, você pode mandar áudio, aí você tem que dar acesso ao microfone. Você pode mandar... você pode enviar contatos, não só usar os contatos, né? Para localizar outras pessoas que estão usando também o mesmo aplicativo, mas você pode enviar contatos, né? Para compartilhar contatos, aí você precisa acesso aos contatos. E assim vai indo, ou seja, cada funcionalidade que vai convergindo, localização, né? Também, você tem a opção de uma localização. Cada coisa que vai. Nova funcionalidade vai. Meio que a convergência que a gente vê acontecendo na internet aí nos últimos anos, né? Já prevista há bastante tempo, está acontecendo em cada aplicativo. Né? Convergência de mídias ali nos aplicativos. Então, cada vez mais os aplicativos precisam acessos. Diversos no dispositivo. O que me incomoda mais com relação a esse tipo de prática é você não poder desligar pontualmente as permissões que você não quer dar. Ou seja, eu não quero que tenha acesso ao meu microfone, porque eu não vou ficar mandando áudio. Quero que tenha acesso às minhas fotos, mas não quero que tenha acesso, né, aos meus contatos e assim por diante. O iOS, ele nos iPhones, ele permite fazer isso. No Android, por exemplo, você não tem essa opção. Você instalou o Facebook, pegar o Facebook como exemplo, você tem que dar permissão total para tudo, não tem o que fazer. Não tem ainda, né? Porque a nova versão terá. Mas aí tem todo aquele problema. A nova versão não tem. A nova versão já tem. Acontece que não tem. Você não consegue atualizar. Não tem atualização para os telefones, entende? Então, em geral, não se consegue. Então o problema permanece. Então, essa é a parte que realmente me preocupa nessa história toda. Agora, dessa listagem que tu nos mandou no e-mail, né? De fato, tem coisas lá, histórico de aplicações, né, de uso e tal. Me parece excessivo, me parece desnecessário. Teria que ver claro internamente o que está fazendo com isso. Mas você tem um software também de código aberto, né, que permitiria que você conseguisse verificar de forma mais ampla essa atuação do aplicativo. Então, assim, código aberto ou não, quanto menos permissões precisar, melhor. E quanto mais controle o usuário tiver sobre cada uma dessas permissões de forma individualizada, né, melhor também. Nesse ponto, o iOS ganha disparado do Android. Disparado. Vinícius, o Kilter também deixou aqui a indicação de um documentário muito interessante feito pelo The Guardian, que fala sobre privacidade, né? The Power of Privacy. Então, é um documentário que fala de forma genérica, tem 28 minutos aqui esse documentário, fala sobre aspectos mais gerais, dá até um pouquinho do histórico aqui. Eu diria que ele é a versão light do Terms and Conditions May Apply. Sim. E é bem interessante. Então, é bem interessante. Logo que eu recebi o e-mail do Kilter, eu assisti, eu gostei bastante. A gente não conhecia, né? Então, não sabia. Pra nós também foi uma novidade. Obrigado, Kilter. E a gente coloca ali no show notes para que os nossos ouvintes também acompanhem. E quem gostar desse documentário, certainamente vai gostar do Terms and Conditions May Apply. Você vai encontrar no Netflix, inclusive. Isso. Obrigado, Kilter. E agora, Vinícius, vamos a um resumo de notícias especial com Fábio Solini, que fala diretamente da Espanha, do Security Analysis Summit, e nos trará um overview desse evento. Então vamos ao nosso amigo Fábio Solini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, Vinícius e Guilherme, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos de volta com o resumo de notícias. Essa edição será um pouco diferente. Nós estamos falando diretamente do SAS, o Security Analyst Summit, evento organizado pela Kaspersky. Nós vamos nessa edição trazer alguns destaques deste evento. Notícias que seguramente os nossos ouvintes verão na imprensa. Lembrando que se você tiver a sua crítica, a sua sugestão de notícia, se comunique conosco. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Twitter, todos com o nome Segurança Legal. E vamos aos destaques. Novas ameaças direcionadas atacam bancos na Rússia e na Europa. Durante o evento, o pesquisador Sergei Golovanov apresentou 3 ataques muito interessantes, ataques direcionados, ataques bastante complexos, onde bancos na Rússia e na Europa foram vítimas. São técnicas novas, bastante interessantes, as quais ele nomeou como Carbanac 2.0. Carbanac foi uma praga que atingiu mais de 100 bancos no ano passado. É um ataque bastante diferente, onde ao invés de você roubar do cliente, você rouba diretamente do banco, onde o criminoso tem acesso à rede do banco e lá ele consegue efetuar os seus ataques. O pesquisador detalhou 3 pragas. A primeira delas, o Metal, uma praga bastante interessante porque depois que a quadrilha tem acesso à rede do banco, eles conseguem nomear um cartão, determinado cartão, para que esse cartão seja usado em saques ilimitados. Ou seja, essa quadrilha parece cena de filme, mas foi real. Em um carro, eles saíram pela Rússia fazendo saques nos caixas, diversos caixas eletrônicos em diversas cidades pelo país. O atacante que tinha acesso à rede interna do banco conseguia esconder esses saques de determinadas contas, de tal forma que eles não aparecessem no sistema do banco. Vejam vocês. Então, eles foram capazes de criar um cartão com saques ilimitados, isso porque eles tiveram acesso total à rede do banco. Na segunda praga, ele chamou de GCMAN. Essa também é bastante interessante porque não se trata exatamente de um malware, mas sim, após terem acesso à rede do banco, esses criminosos, eles usavam ferramentas legítimas. Ferramentas geralmente usadas em pentesting ou ferramentas de acesso legítimos para manter a persistência a esse sistema comprometido. E aí, então, estando dentro do sistema do banco, eles programavam esse sistema para fazer transferências de $200 por minuto para contas pertencentes a laranjas. Então, vejam vocês, usando o Chrome, que é um recurso usado em diversos sistemas operacionais, de agendamento de tarefas, eles agendaram uma tarefa para que a cada minuto fosse feita uma transferência de $200. E por que esse valor pequeno? Porque é o valor que dentro do sistema do banco era o valor que não era auditado por ser pequeno. Mas se você somar $200 por minuto, o roubo será grande. E a terceiro ataque que ele destacou foi o Carbanac 2.0. Onde, dessa vez, após ter acesso ao sistema bancário, os criminosos conseguiram alterar as credenciais dos donos do banco ou dos acionistas do banco, e eles conseguiram adicionar entre os acionistas uma pessoa com dados falsos, né? Conseguiram adicionar um laranja lá entre os executivos do banco, para justamente após esse ato poder ter liberdade de fazer transferências e todo mais dentro da rede do banco. Ele ainda destacou que esses três ataques afetaram inicialmente bancos na Rússia, as vítimas foram somente bancos. E ele disse ainda que o Carbanak 2.0 já teve um alcance fora da Rússia, não foi somente dentro do país, mas nós sabemos que esse tipo de ataque, a tendência deles é se espalhar pelo mundo. Nós sabemos que o leste europeu é uma região bastante ativa com relação a ataques cibernéticos e eles costumam exportar as ideias para outros lugares. Portanto, não se assustem se vocês verem ataques assim pelo Brasil ou pela América Latina. E o segundo destaque do evento foi um RAT chamado AdWind. Para quem não sabe, RAT são ferramentas, o Remote Admin Tool, são ferramentas de acesso remoto que permitem com que você tenha acesso e tenha controle remotamente em um computador. Nas mãos de um administrador, são ferramentas muito úteis, porque elas permitem com que você resolva problemas remotamente, mas na mão de um criminoso ela pode ser usada para roubar suas informações ou para fazer acessos não permitidos ao seu PC. Dois pesquisadores, o Vitaly Kanluk e o Alexander Gostev, eles destacaram essa nova ferramenta que tem várias características interessantes, o AdWind, que aliás não é tão novo, mas está na ativa há muito tempo. Trata-se de um RAT multiplataforma, ou seja, ele funciona em Windows, Mac, Linux e Android. Trata-se de um RAT bastante modular, onde ele é oferecido como malware as a service, ou seja, o desenvolvedor da praga, ele aluga ou vende o uso do serviço para outros criminosos, e ele é bastante disseminado em todo o mundo. Outro fato interessante do AdWind é que ele já teve vários nomes nas suas diferentes versões. O nome atual dele é JSocket, e ele foi, vejam vocês, desenvolvido por um mexicano. Ele tem raízes latino-americanas e, claro, o mercado mais atingido ou a área mais atingida por esse RAT tem sido a América Latina. Os pesquisadores ainda detalharam que eles encontraram cerca de 440 mil computadores infectados pelo mundo com esse RAT. E, claro, ele possui as funções esperadas de uma ferramenta como essa, como, por exemplo, detectar o software de segurança que a vítima usa. Eles podem ainda conversar com a vítima, transferir arquivos do computador infectado, capturar vídeos de webcam e microfone. Nos dispositivos Android, eles podem capturar SMS e instalar e desinstalar aplicativos, podem roubar senhas de browsers populares, inclusive do Outlook, programa de leitura de e-mail, podem ainda instalar um keylogger para atuação online e offline, e também possui a função de roubar Bitcoin, é claro, e também roubar chaves de VPN, um RAT bastante avançado e com uma base instalada no mundo todo. E o último anúncio aqui que eu quero destacar, eu acredito que será o de maior interesse dos nossos ouvintes, trata-se do Poseidon, uma campanha de ciberespionagem com origem brasileira. É isso mesmo. O grupo Poseidon tem feito campanhas de espionagem globalmente, mas a sua origem é brasileira. Eles estão atuando desde 2005, portanto há mais de 10 anos, porém foram encontradas amostras de malware desenvolvido por esse grupo no ano 2001, portanto já há bastante tempo. Trata-se de um grupo comercial com fins comerciais, onde ao fazer o ataque de espionagem, eles obtinham informação competitiva, informações das empresas-alvo, e depois usavam isso de maneira de interesse do grupo. O que é interessante na atuação do grupo é que eles possuíam desenvolvimento de malware próprio, de malware customizado para cada campanha de ataque, e também usavam falsos certificados digitais. Outra coisa que chama a atenção na atuação do grupo é que eles possuíam diversos servidores de comando e controle espalhados pelo mundo de diferentes formas. Eles chegaram a usar conexões de internet via satélite, geralmente conexões esta fornecidas a navios que estão em alto mar. Então eles chegaram a utilizar, a colocar servidores de comando e controle nesse tipo de conexão com a internet. As vítimas não estão somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Cazaquistão, França, Emirados Árabes Unidos, Índia e outros países. Trata-se do primeiro grupo de ciberespionagem de origem brasileira. Nós sabemos isso devido à análise das amostras. Você encontra textos, encontra strings em português brasileiro de maneira muito clara. O grupo fazia os seus ataques através de mensagens de spear phishing, mensagens escritas em português ou em inglês, sempre com arquivos anexos, e quando esse arquivo anexo era aberto, então eles tinham acesso à rede da empresa. Mas o que mais chama a atenção da atuação do grupo Poseidon é que, após comprometerem, após obterem os dados da empresa atacada, eles procuravam a empresa oferecendo seus serviços de consultoria de segurança, mostrando os dados coletados, mostrando que sim, eles foram vítimas de um ataque, e oferecendo seus serviços de consultoria numa espécie de chantagem. É isso mesmo que você ouviu. Esse grupo atacou várias empresas no Brasil de diversos segmentos, dos mais diferentes segmentos, e foi exposto nessa apresentação feita aqui no SASO Security Analyst Summit. O evento é organizado pela Kaspersky, mas é aberto a toda a indústria, portanto qualquer pesquisador de segurança com uma pesquisa interessante pode submeter o seu paper, pode submeter o seu trabalho e vir apresentar no evento. Eu vou deixar lá no show notes links para os nossos ouvintes que quiserem ler os relatórios completos dessas três apresentações feitas aqui no evento. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar no próximo programa. Bem, Vinícius, o tema principal do nosso episódio de hoje é o decreto regulamentador, que já está no ar. Já é possível que as pessoas entrem lá no endereço do Pensando Direito, fica ali no show notes esse endereço, para quem quiser fazer os comentários e as suas ponderações sobre esse projeto de decreto. Nós tentamos fazer aqui foi justamente realizar uma análise crítica, realizar algumas ponderações sobre alguns aspectos que a gente viu aqui, que, de certa forma, nos preocuparam, com a ressalva, Vinícius, de que realmente legislar sobre direito e tecnologia é uma tarefa muito difícil. De uma forma geral, legislar sobre questões muito técnicas é muito difícil, né? Quanto mais técnica fica o assunto, né, e as questões, mais difícil é legislar. Mas, como ponto de partida aqui, acho que a gente pode referir o próprio papel do decreto na nossa ordem jurídica brasileira, né? Porque se a gente imaginar o Marco Civil como uma, ou as leis, de uma forma geral, como diplomas que trazem coisas mais abstratas, né, e mais amplas para a ordem jurídica, o decreto tem justamente a função de concretizar coisas que a lei deixou em aberto. Então, quando uma lei fala no exemplo do Marco Civil, fala em neutralidade de rede, deixando aberto o que vem a ser neutralidade ou as formas de que a neutralidade eventualmente possa ser violada, o que se espera de um decreto é que ele venha a concretizar, que ele venha a trazer hipóteses objetivas e o mais fechadas possíveis, para que a gente, pegando o decreto, consiga saber exatamente como aplicar a lei. E talvez uma primeira crítica geral ao projeto do decreto é que, em muitas situações, ele deixou as coisas muito abertas, né, Vinícius? Ele deveria ter especificado, ele deveria ter objetivado mais algumas exceções, algumas questões, e eu senti algumas vezes que parece que ele ficou mais abstrato ainda do que o próprio Marco Civil. E aí o papel do decreto fica comprometido, porque ele precisa ser objetivo, precisa ser concreto, e não mais abstrato. Então, Só para contextualizar, né? Quando saiu o Marco Civil da internet, a coisa era já era abstrato, né? Já, sim. A forma como a coisa colocou já era bastante abstrata. E todas essas definições foram ficando, vai ter um decreto, vai ser regulamentado por decreto, vai ter um decreto que vai fazer, dizer como fazer, vai ter um decreto que vai explicar melhor isso, vai entrar nos detalhes técnicos. Então, a gente estava no aguardo por esse decreto. Uma ansiedade? Eu não diria ansiedade. Então, a gente estava no aguardo por esse decreto. E nesse sentido, decepcionou um pouco. Então, a gente vamos passar aí no... Sim, vamos sim. Passando agora nos comentários que a gente fez, né? Artigo por artigo, praticamente. Para a gente... Especificar melhor. Essas questões, né? A gente sugere que você, ouvinte, se puder, né? Mas seria útil para acompanhar o episódio, como se trata de uma questão muito técnica, que você leia o decreto. Como está no show notes ali o link para o decreto, leia o decreto ou vá acompanhando junto com o decreto para não se perder, porque a questão realmente é muito técnica. De uma forma geral também, Vinícius, uma outra questão é que a gente notou o fortalecimento da Anatel, né, como um órgão de, principalmente de apuração de infrações e tal, e eu acho também que no aspecto jurídico, técnico-jurídico, eu tenho minhas dúvidas se o decreto poderia estabelecer essa nova função da Anatel. Realmente, eu acredito que deveria ser a lei, o marco civil que deveria ter especificado isso. Como a função que o decreto tem dentro da ordem jurídica brasileira, não me parece que ele possa criar novas funções para órgãos públicos, principalmente de um decreto regulamentador. Ele precisa ficar estritamente fechado no que diz a lei. Ele não pode inovar para além do que a lei disse. Então, também essa é uma ponderação que a gente faz, né? É possível dizer, Vinícius, nós já temos também dentro da ordem jurídica exemplos de bons decretos que conseguiram ser bem objetivos. A gente pode trazer como exemplo o decreto que regula, que regulamenta o cadastro positivo, que estabelece questões bem técnicas, inclusive, né? E também o decreto do comércio eletrônico. Por exemplo, quando ele fala sobre informações que precisam ser dadas ao usuário nas páginas de comércio eletrônico, ele é objetivo específico. Precisa dar endereço, CNPJ, nome da empresa, enfim. Não paira dúvida sobre o que o decreto está falando. Então, apenas como exemplos aí de coisas de outros decretos na nossa ordem jurídica que são mais objetivos do que esse e que talvez pudessem ser utilizados como exemplo aí, né? Como padrão a ser seguido. Primeira coisa, então, o artigo 1º vai dizer que esse decreto vai tratar especificamente sobre neutralidade de rede e procedimentos para guarda de dados de provedores de conexão e aplicações. Essa é uma questão importante, porque o decreto só vai falar sobre isso, ele não sai para outras coisas que não essas duas coisas específicas, né? E justamente esses dois pontos, Guilherme, neutralidade e guarda de dados, são dois pontos assim nebulosos no MCI. Eu ia falar MCI. Sim. No Marco Civil da Internet. A questão da neutralidade é um assunto complexo, assim, muitíssimo complexo para ser discutido. A neutralidade em si. Né? Tem vários detalhezinhos, tem várias situações assim particulares que são bem complicadas da gente chegar numa definição assim consensual, né? Então, olha a importância desse decreto, Sérgio. Ele vai tratar das exceções à neutralidade, ou seja, deveria deixar muito clara quais são as exceções, né? E no que diz respeito à guarda de dados, a gente tem lá no artigo 5º do Marco Civil da Internet uma vaga descrição do que é um registro de acesso à aplicação. Tu tens acesso também. Sim, é o artigo 5º, inciso 8º, que diz registro de acesso a aplicações de internet. Conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Certo. E isso é vago, entende? Data e hora e IP, e o que mais? Eu tenho que dizer, se é numa casa uma aplicação web, que é via internet, né? Eu tenho que guardar as URLs que foram acessados, eu tenho que registrar, além da URL, os parâmetros passados que vão me indicar, talvez, a operação que foi feita. Post, um get. O que eu tenho que guardar, entende? O que eu tenho que guardar? Só a data, a hora e o IP que acessou a minha aplicação? Sem dizer qual parte da aplicação? O decreto deveria ter especificado isso, né? A gente esperava que isso viesse no decreto. E não veio. A gente já vai tratar isso. Não veio. Então, esses dois pontos, que são as exceções e neutralidade, e com relação à guarda de dados, são, assim, pontos de extrema importância para a gente saber como é que vai aplicar o Marco Civil. É. E aí a gente começa a entrar nos problemas. Sim, porque é uma questão de segurança jurídica, num primeiro momento, de como esses direitos vão ser garantidos para os usuários, né? Uhum. Mas também a gente precisa pensar nos provedores, né? É uma questão de segurança jurídica para os provedores, porque a indefinição do decreto faz com que os provedores não saibam exatamente como cumprir o Marco Civil. Uhum. Podem ter alguns mal intencionados? Podem. Agora, também tem aqueles que querem cumprir a lei e podem não saber como. Isso pode ser um problema. É o que, mais ou menos, que vem no artigo 2º. O artigo 2º do decreto tenta especificar melhor, né, em qual aplicabilidade, e parece que começa a repetir, esse é um outro ponto. O decreto repete várias coisas do Marco Civil que seria desnecessário. Ora, uhum, se ele está regulando o Marco Civil, ele não precisa ficar dizendo aplica-se o Marco Civil, aplica-se o Marco ou Civil. Respeite tal, o ou respeite-se o artigo tal da Marco Civil. É óbvio, tem que respeitar todo o Marco Civil. Você não precisa ficar repetindo o que está lá no Marco Civil. Mas enfim, pode ser uma nova técnica, enfim, de reforçar, mas não torna mais jurídico por você ficar repetindo, né? E o artigo 2º traz uma questão, parece que deixou de tratar uma questão, Vinícius, que é aquela questão da guarda de logs, da guarda de registros por aquelas empresas que não são sistemas autônomos. Uhum. Né? Marco Civil vai colocar que e o sistema autônomo precisa guardar os registros de conexão, enfim. A questão é, e as lan houses, e as escolas, e as empresas, elas precisariam também guardar esses registros? Era uma coisa que nos causou sempre uma certa dúvida, a gente acha que pelo Marco Civil não, mas o decreto poderia ter especificado isso e talvez tenha perdido essa oportunidade também. Um outro ponto do artigo 2º é que ele fala sobre em quais situações o decreto não se aplica aos serviços de telecomunicações que não se destinem ao provimento de conexão à internet, e também aos chamados serviços especializados ainda que utilizem protocolos TCP/IP e que não se confundam em termos de funcionalidade com caráter público e restrito. Se você está tratando de questões técnicas, utilizando termos técnicos, você precisa especificar o que são esses termos técnicos. Se você coloca um termo, serviços especializados, sem dizer o que é serviços especializados, você tem um grave problema de interpretação. O que é serviços especializados, né? Exatamente, a gente volta ao problema do Marco Civil da internet. Pois é. O problema não, ele é o Marco Civil da internet, ou seja, é abstrato mesmo. Ele é para ser mesmo. Abstrato. É abstrato mesmo. Agora, o decreto, ele deveria resolver essa abstração, digamos assim. Sobre os serviços especializados ainda, Vinícius, dá uma tendência a se achar que seriam serviços específicos do tipo TV sobre IP, por exemplo. Uhum. Então, você tem a sua assinatura da TV, a TV por assinatura, e aí algumas funcionalidades dessa TV vêm por internet, por IP, né? Uhum. Então, em princípio, isso seria um serviço especializado também, mas como o decreto não especifica o que seja, paira a dúvida sobre o que é serviços especializados. A União Europeia até eles têm um projeto lá de atualização das diretivas deles, e eles definem esse serviço especializado. Vou colocar no show notes ali essas definições também. Artigo 3º, ele passa aqui, já entrando na neutralidade de rede, a partir do artigo 3º. O artigo 3º repete as disposições do Marco Civil. O artigo 4º também repete algumas disposições do Marco Civil. E, mais uma vez, ele fica muito principiológico. Ele fica falando coisas, por exemplo, como natureza aberta, plural e diversa, internet única. Ora, essas questões principiológicas e genéricas ficam para o Marco Civil. O decreto tem que ser mais específico, como a gente já falou. Ainda não parece que não ficou claro aqui se o zero rating está ou não proibido, né? Que era uma das grandes dúvidas, das grandes discussões sobre o decreto, né? Se essa atividade, que a gente, não só nós, mas como outras pessoas que estudam especificamente neutralidade, estão dizendo que o zero rating fere a neutralidade. E o Marco Civil e o decreto ficou meio que silente. Talvez nas entrelinhas você pudesse fazer uma interpretação, mas não está claro. O artigo 5º desse decreto é o que vem a especificar exatamente como vai ser concretizada a questão da neutralidade. E o artigo 5º vem a especificar quais são os requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações. E aí também, mais uma vez, parece que ficou amplo demais, né, Vinícius? Porque ele fala aqui no inciso 1º do artigo 5º, em tratamento de questões de segurança de rede, né? Só para rememorar aqui, o Marco Civil diz que você é garantida a neutralidade de rede, mas eventuais discriminações ou degradações só poderão ser feitas em situações de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e priorização de serviços de emergência. E aí fica a questão, o que, que são esses requisitos técnicos, né? É. E aí o decreto começa a colocar, né? Não sei se você quer comentar aqui um deles. Eles citam aqui questões de segurança, situações de congestionamento, questões de qualidade e questões imprescindíveis para adequada fruição das aplicações. Mas é um rol aberto, não é um rol fechado. É muito aberto. Porque, assim, pegar as coisas mais simples aqui, né? Uhum. Questões de segurança, tá? Tais como restrição ao envio de mensagens em massa, spam e controles de ataque e negação de serviço. Aqui a gente tem, no exemplo spam, aqui a gente tem um problema. É óbvio que ninguém gosta de spam. Acho que ninguém, não tem uma pessoa que diga, eu gosto de receber spam. Uhum. Ninguém gosta de spam. É claro que a gente tem envio de spam como parte de ataques de phishing e outras coisas. Uhum, né? Uhum. Em que mensagens falsas de banco são enviadas e tal para as pessoas. Mas devemos reconhecer que envio de spam, ou chamem de mensagens em massa, como ele diz. Mensagens em massa, ou como quiserem, faz parte do negócio de várias empresas legalmente estabelecidas no país. Diversas empresas vendem esse serviço. Podem chamar de outra coisa, tá? Uhum. Mas é spam, no final das contas. Né? Essa é mensagem indesejada. Como é que fica esse tipo de restrição? Sabe? Você pode restringir, impedir que uma empresa... Eu resolvo abrir uma empresa que faz envio de mala direta, como o pessoal chama, né? Uhum. Eletrônica. E eu começo a enviar mensagens em massa, né? A partir de um link que eu contratei. Aí daqui a pouco... O provedor acha que por uma questão de segurança ele pode bloquear o meu envio de spam. Nós já tivemos ações, não aí contra provedores de conexão, mas de aplicação, contestando bloqueios feitos sobre alguns IPs. Inclusive uma ação contra o UOL. Uhum. Eu posso colocar a referência ali no show notes, né? Então assim, esse é um ponto, tá? Acho que spam pode atingir congestionamento. Da rede. Disponibilidade, né? Em última análise, poderia comprometer a segurança do ponto de vista da disponibilidade. Tá? Mas como eles separaram aqui congestionamento, eu acho que colocaria isso em congestionamento. Tá? É que, sabe, voltando um pouquinho, não existe neutralidade pura. É impossível você garantir 100% de neutralidade como 100% de segurança. Você sim vai ter que ter exceções. Mas, por exemplo, deixar muito aberto a questão de segurança de rede, de repente poderia abrir uma porta para a gente poder efetuar bloqueios de conteúdos ilegais no provedor de conexão. Né? Então, torrent usado para baixar filmes e músicas. Esse é um problema de segurança de rede, na medida em que pode ser potencialmente considerado ilícito, né? Baixar música e filme na internet é mais ilícito que enviar spam. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque você está violando direitos autorais, existe uma lei específica que impede você de fazer isso. Spam tem ações judiciais em que você conseguiu desbloquear um bloqueio de spam. Desbloquear um bloqueio é boa, né? Mas desbloquear um cancelamento de spam. Então, eu tenho minhas dúvidas. Agora, eu acredito que se possa, sim, realizar bloqueios. A questão é que há spams e há spams, né? Você vai ter que ter um juízo técnico ali pra saber, não, esse eu bloqueio, esse eu não bloqueio, porque vem de uma empresa específica, enfim, tá mandando mala direta do, sei lá, do cartão de crédito, né? E daqui a pouco tu podes acreditar que uma determinada porta tá sendo utilizada só para ataques e tal, você vai lá e bloqueia aquela porta, entende? O que se faz, né, com a porta 25, né? O que se faz com a porta 25, por exemplo. Então, tem essas questões de segurança de redes, fica aberto, que questões são essas? Né? Quem define essas questões? Quem que avalia isso? Aí a gente chega no... Pelo decreto seria a Anatel que estabeleceria junto com o CGI, né? Mas isso está no item 3 ali, né? No item 2 fala de situações de congestionamento de rede, tais como redistribuição de cargas, rotas alternativas em caso de interrupções na rota principal e gerenciamento em situações de emergência, tá? Aqui, situações de emergência, quais são essas situações? Quais são rotas alternativas em caso de interrupções na rota principal, ok? Aqui tá claro, pelo menos. Me parece que é para abranger os casos dos pontos de troca, talvez, algumas coisas assim. E redistribuição de carga, aí depende, assim, já vou redistribuir a carga, vou mandar o quê por onde? Né? Eu tenho 3, 4, 5 links, eu tenho um link mais ou menos, um melhor, né? Um que é muito ruim. E aí eu mando o tráfego, certo tipo de tráfego, pelo muito bom, outros pelo muito ruim. Isso, entende? Para tratar o congestionamento da rede. É aí que, eu vou escolher degradar aquela aplicação, né, aplicação X ou aplicação Y, ou sobre tipo outra de aplicação. É que eu acho que a questão do congestionamento a gente deve interpretar junto com o inciso 3, que é tratamento de questões de qualidade de rede. Uhum. Porque você só pode falar em congestionamento se você medir qualidade. E você precisa ter uma referência de qualidade. Sim. Claro. Não adianta daqui a pouco eu tenho um link porcaria, que eu coloco um monte de cliente em cima dele, né? Exato. E aí o link vai estar sempre congestionado. Exato. Né? Você deixa de investir na qualidade do seu link para criar um congestionamento para poder começar a gerenciar tráfego. Um provedor poderia fazer isso. E, em tese, ele estaria ainda dentro da não violação à neutralidade. Eu não diria... Vou correr a frase de uma maneira diferente, né? Ele deixa de investir porque realmente não quer investir. Isso vai levar a congestionamento. Não que ele queira criar o congestionamento, uhum, né? Uhum. Vai levar a congestionamento e ele pode... Sim, confortavelmente dizer, o meu link está congestionado, os meus canais estão congestionados. Vou fazer, vou ferir a neutralidade da rede, vou violar a neutralidade da rede, para conseguir manter o serviço funcionando. E mais uma vez, que ver se o provedor está fazendo o investimento mínimo que ele deveria estar fazendo. É. Aqui o que o decreto deveria ter feito era estabelecido um rol fechado, um rol taxativo de situações em que a violação à neutralidade é possível. E não deixar um rol tão aberto quanto o Marco Civil deixou. Porque, eu repito, a função do decreto é ajudar a interpretar a lei e não deixar mais difícil a interpretação da lei ainda, uhum. Né, que me parece que é o que o decreto fez. E pior ainda no item 5, no item 4, desculpa. No inciso 4. No inciso 4, que diz o seguinte, tratamento de questões imprescindíveis para adequada fruição das aplicações, tendo em vista a garantia da qualidade de experiência do usuário. Isso é mais abstrato que o Marco Civil coloca. Isso é mais abstrato ainda, ou seja, a gente está falando de que tipo de usuário? A gente está falando de que aplicações? Qual é a experiência que a gente quer? No momento que eu estou falando no Skype, a experiência que eu quero é que não tenha interrupções, né? A gente está gravando aqui o Segurança Legal e que a gente não quer que tenha interrupções, que a qualidade da conexão caia e que fique tão ruim que não dê para gravar. É isso que a gente não quer que aconteça. Agora, logo mais, se eu vou baixar a imagem de um Debian na internet usando torrent, eu não estou mais preocupado com o Skype. Eu estou preocupado é que eu baixe o mais rápido possível aquela imagem do Debian lá que eu estou baixando para trabalhar, para fazer uma instalação que eu preciso fazer com uma certa emergência. E aí? É que adequada fruição das aplicações é muito abstrato. Pois é, a adequada fruição no caso do Skype seria uma latência mínima, sem jitter, ou seja, a coisa mais sendo transmitida mais prontamente possível, com o mínimo de atraso. E já se eu estiver usando o torrent, o que eu quero é ter várias conexões, que é a base do torrent, né? Uhum. Poder ter várias conexões usando o máximo de banda possível. É para isso que serve o torrent. Sim. Agora, se o uso dele... E outra, né? Se ele é utilizado para transferir coisas com proteção de direitos autorais ou não, né? Aí já é um outro problema, é que nem o TCP, né? Qual é o uso que tu faz do protocolo TCP? Pode ser ilegal, pode não ser aí. O que me parece aqui, por exemplo, com a questão do spam, é que você está permitindo que os provedores realizem juízos não técnicos, mas juízos de valor sobre o que é bom ou o que não é. Né? Não é técnico. Tá menos técnico do que mais técnico. Deveria estar super técnico, mas está menos técnico. Eu queria só citar aqui, Vinícius, o Chile já lidou sobre essa questão aqui. Então, eles têm um decreto chileno 368 de 2011, e eles ainda têm um protocolo de medição de qualidade de serviço que, entre outras coisas, estabelece um coeficiente entre tamanho do link e número de usuários. Ou seja, você tem uma fórmula para medir a qualidade, né? Claro, o decreto diz que a qualidade vai ser estabelecida pela Anatel, mas o decreto poderia ter ido mais além falando, inclusive, sobre essa questão de um quociente ou deixado mais seguro como vai ser essa questão desse padrão de qualidade, né? Uhum. Porque eu fico um pouco preocupado de... O que me parece é que o Marco Civil... A gente esperava que o decreto iria regulamentar completamente o Marco Civil, e o que o decreto está dizendo é... coisas tão amplas e tão genéricas quanto o Marco Civil trouxe, e eu deixo para a Anatel a escolha efetiva de como a coisa vai ser regulada na verdade, né? Essa é uma discussão bem jurídica também, né? Quais são os limites do decreto, quais são os limites que uma agência reguladora tem para regular certas situações. É uma questão jurídica bem tênue aí sobre quais são esses limites. Mas eu fico um pouco preocupado. Né? Eu gostaria muito mais que o CGI fizesse isso do que a Anatel. Sem dúvida. É. Ah, um outro ponto aqui, Vinícius, eu fico pensando, né, sobre o artigo 5º. Será que essas questões não poderiam ser autorizadas por algum órgão? Né? Porque me parece que é uma ampla liberdade aqui dos provedores escolherem isso. Ora, se a gente está falando de violação da neutralidade, gente, talvez... Será que previamente não se poderia estabelecer aí umas autorizações para violações? Ou será que iria ficar muito burocrático o processo? A gente precisa... Eu vejo com maus olhos a burocracia que a gente pode... Que a gente está criando aí para conseguir regulamentar tudo isso, tá? Uhum. Eu acho que é um efeito negativo da coisa. Pode tornar mais lento os processos de... Que a gente Sim, avança nos investimentos. Rapidez, tá? Isso pode ser bem ruim, né? E o nosso país já tem uma carga burocrática aí bastante grande nos seus vários setores, né, do governo. Então, acho que isso é um problema. Mas, por outro lado, é um problema maior ainda deixar aberto, sem nenhum tipo de indicação mais específica. Então, sim, acho que seria ótimo, extremamente útil nós termos algumas definições já claras. Olha, isso aqui pode ser feito, isso aqui pode ser, não tem nem discussão. Tá escrito lá que esse tipo de violação, sim, pode ser feito. Né? E não deixar esse rol tão, um rol aberto, um rol E não deixar taxativo. Tão escancarado, ou seja, para que a gente consiga ter um pouco de agilidade, ou seja, tá lá o que pode ser feito, então eu fiz o que tá ali e não preciso nem me preocupar. Sim, zero rating, por exemplo. Pode ou não pode? Não. Pode. Então tá bom, então eu faço e acabou. Agora, e deixar para ser discutido, ou deixar aberto para discussão, ou para regulamentação, ou para casos assim que são realmente exceções, né? Então, acho que deveria ser feito um esforço. A gente não tá falando de um decreto que já foi aprovado, né? Já foi publicado. Sim, a gente tá falando tá em discussão. Tá em discussão, então... Está em tempo ainda de se pensar em coisas como elencar pelo menos as situações mais comuns em que a neutralidade pode ser violada. Há exemplo de outros decretos, como eu falei antes, os outros dois decretos que fazem isso, né? Claro, dentro das suas áreas, e também é um exemplo do decreto chileno, né? Uhum. Outra coisa, Vinícius, o parágrafo 1º do artigo 5º ainda fala sobre a possibilidade de diferenciação de classes de aplicações, sem explicar mais uma vez o que são classes de aplicações, mas você tem uma interpretação disso aí, né? Se a gente pensar do ponto de vista técnico, né? A gente poderia estar falando aí, quando a gente fala de qualidade de serviço, a gente poderia estar falando em tipos de aplicações, ou em para não usar de novo a palavra classes, né? Em características de aplicações. Então, nós temos aplicações de tempo real, a gente tem aplicações que são interativas, aplicações que envolvem não envolvem interatividade nem tempo real, mas envolvem um fluxo bastante grande de dados, né? Uhum. Então, são aplicações com características diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala em Telegram, em WhatsApp e outros tipos de chat, o próprio Skype, quando a gente está falando em chat, né? Uhum. A gente tem... É um tipo de aplicação que ela é interativa, mas latência e jitter, que a gente chama... Só para explicar, latência é o tempo que leva para o pacote de dados chegar e do destino, da origem até o destino, né? E jitter, é como se fosse um congestionamento, ou seja, se acumula alguns pacotes, daqui a pouco vem 5, 6 pacotes, daqui a pouco vem um só, daqui a pouco não vem nenhum, daqui a pouco vem 10. Você não tem um envio regular de pacotes, tá? Uhum. Então, esse tipo de coisa, num chat de texto, é tranquilo, é perfeitamente aceitável. Sim. E-mail, né? Por exemplo. E você não precisa... Não, e-mail é outra coisa. Né? Mas no e-mail também é desimportante isso. Né? Sim, também é desimportante, mas o e-mail tem outras características, uhum, porque ele não é interativo, então ele suporta a latência de até algumas horas. Né? No caso de um chat... Uma latência pequena, ou seja, de alguns segundos, até mesmo, dependendo do caso, uma exceção, assim, chegando próximo a minutos, né? Já começa a atrapalhar a experiência do usuário. Mas fica dentro de alguns segundos, não tem, não tem maiores complicações. Já e-mail pode demorar até horas, né? Mais do que minutos. É que no final das contas você estará sempre priorizando algo sobre outra coisa. É o seguinte, esses aplicativos de chat, então eles têm essa característica, eles suportam latência, suportam um certo nível de jitter e tal. No entanto, normalmente eles têm baixíssima necessidade de largura de banda, ou seja, de throughput, né? de envio em massa de dados. A não ser quando a gente envia um arquivo através desses aplicativos. Aí é um momento que muda um pouco a característica. Já se a gente pegar o Skype, né, ou outro aplicativo de voz sobre IP, né? Jitter e latência já pode ser crítico ali passando dos 500 milissegundos. Sim, né? mas dentro desse contexto, Vinícius, da possibilidade de tu diferenciar entre classes de aplicações, como é que funcionaria isso? Aí você teria que agrupar as aplicações dentro dessas características que eu estava colocando. O torrent, por exemplo, não tem. Esquece latência e jitter, a questão do torrent seria throughput mesmo. Né, velocidade de transmissão, né, qual é a massa de dados que eu consigo transferir o mais rápido possível. A não ser com aquelas novas ferramentas, você consegue assistir vídeo em tempo real via torrent, né? Ah, é. Aí começa a usar o torrent como streaming. Aí a coisa muda um pouco. É. E aí você mas assim, aí mesmo aí latência e jitter se resolvem com como não é interativo, né? Você consegue resolver isso com buffer. Com bufferização, né? Ah, é verdade. Então... Mas agora deixa eu te perguntar. Você tem duas aplicações ali, o Netflix e essa nova ferramenta aí de torrent que você assiste vídeos em tempo real. Ah, nem tão nova, vamos falar, é o Popcorn. É, o Popcorn, enfim, ou outro, o Pirate Bay tá fazendo isso também. Sim, o Pirate Bay tá fazendo isso também. Se os provedores tivessem que escolher entre uma ou outra, qual que você acha que seria escolhido? Não, sem dúvida priorizar. Nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Netflix. Sem dúvida nenhuma. Agora, nota o seguinte, que o Popcorn, serviço do Pirate Bay, eu não vi ainda. O Popcorn eu conheci isso no ano passado através dos meus alunos. Uhum. Né, que me mostraram, olha aqui, professor, eu tava falando do Netflix, falando que tinha lá o Terms and Conditions Me Apply no Netflix, né? Ele disse, tem aqui no Popcorn também. Assim, meu, o que que é isso, né? Achei que fosse um outro serviço que nem o Netflix. Mas, no caso, o Popcorn é um serviço que claramente está ali para violação de direitos autorais, né? Transmite, faz streaming de material protegido por lei, por direitos autorais. E aí, nesse caso, alguém poderia dizer assim, então vamos bloquear o Popcorn, né? Vamos bloquear o torrent. Só que... A mesma plataforma, ou seja, aí falando de torrent, pode ser utilizada para transmitir conteúdo... Lícito. Lícito. Claro, claro. E aí? Download de imagem do Ubuntu e de... Eu digo até documentários que estejam abertos na internet mesmo. Eu acho o seguinte aqui, voltando para o parágrafo primeiro... Eu acho importante essa definição que ele diz no final que deve se observar a isonomia entre as aplicações em cada classe. Ou seja, você ainda pode discriminar entre certas classes nas situações ali de questões imprescindíveis para adequada fruição e tratamento de questão de qualidade. Agora, você não pode discriminar dentro da mesma classe. E isso é importante. É. Sim, perfeito. Porque ele garante que, pelo menos dentro das classes, você não vai poder... Tem uma outra coisa que passa, a gente não poderia discutir isso agora aqui, mas não é desimportante a discussão sobre acordos dentro dos pontos de troca de tráfego. Né? Nos Estados Unidos, a gente já tem, inclusive, o Netflix fazendo pressão para certos acordos, enfim... Mas eu acho que é algo que também deveria ser debatido e acho que ficou meio fora do debate aqui. Seguindo, eles continuam dizendo que o C. Só deixa eu fazer um comentário aí em cima dos PTTs, né? Dos pontos de troca de tráfego. Até a gente recomenda, a gente pode botar até nos nossos links lá, aquele artigo do Nick Berry, né? Explicando essa questão dos pontos de troca de tráfego. Que é uma solução... Do Deme, eu acho que é, né? Isso, Deme. Outro, eu não vou me lembrar do outro. O que é bem interessante, assim, é uma solução bem interessante para assim, agilizar a comunicação, né? Uhum. E pode... Ali é uma série de... Eu e o Guilherme mesmo, a gente não chegou a uma conclusão, por isso que a gente nem vai trazer esse comentário para o podcast ainda. Por isso que a gente nem vai fazer esse comentário que a gente está fazendo, tá fazendo agora. Mas a gente não conseguiu chegar numa conclusão até que ponto a neutralidade da rede está em jogo ali nos PTTs ou não. A gente tem opiniões diversas aí e ainda não conclusivas, né? Então, mas é um ponto, sim, a ser... que tem que ser discutido, que tem que ser tratado. É. Uma outra questão aqui, Vinícius, é que ao fim, então, o parágrafo segundo vai dizer que é a Anatel que vai fiscalizar e apurar, inclusive, infrações, ouvido o CGI. Eu acho que o decreto não pode ir tão longe, como eu disse antes. Se quisesse, se seria a Anatel que iria fazer esse acompanhamento, inclusive punir, isso precisa ser feito por lei e não por decreto. Porque senão o decreto amplia algo que a lei não estabeleceu. Então me parece que seria ilegal até que se modifique a lei das telecomunicações, então, para incluir um artigo lá dentre as prerrogativas que a Anatel teria, né? E aí, no parágrafo terceiro, mais aquelas questões de o decreto ficar repetindo. Ele diz que a discriminação de tráfego precisa respeitar o marco civil. Ora, o marco civil diz que a discriminação de tráfego vai ser regulada pelo decreto. E o decreto diz que precisa respeitar o marco civil. Você cria um looping. O universo, né? Vai acabar aqui. É, que você vai para um e continua voltando, né? O artigo 6º fala em medidas de transparência ativa, ou seja, ele está se referindo aqui à questão de direito à informação que o usuário teria, né? Eu até desconhecia esse termo transparência ativa, mas no final das contas está falando sobre uma informação adequada para o usuário. E aí a gente remete mais uma vez ao decreto chileno, que diz, inclusive, quais as informações que precisam ser dadas. Isso é muito importante. É, né? O artigo 6º ele fala sobre algumas informações, divulgação, práticas de gerenciamento, enfim, né? Mas o decreto chileno foi mais longe, estabeleceu o que deveria ser informado e disse ainda o seguinte: as operadoras, os provedores precisam criar um site específico para essa informação. A minha orientação aqui seria link na primeira página do site, ó, informações sobre neutralidade, e aí uma página e talvez igual para todo mundo, alguma coisa assim, que trouxesse as mesmas informações, para que você, inclusive, possa comparar entre uma e outra, né? Esse é um artigo que eu acho que é um assunto, né, que é extremamente importante que fosse detalhado nesse decreto, porque hoje nós não temos transparência com relação ao controle do tráfego que os provedores fazem. Todos os provedores fazem. A gente não sabe o que eles fazem. Ou seja, ter uma página, ter um lugar que a gente possa olhar e ver assim, não, eles estão fazendo isso aqui. Eles estão... por exemplo, meu provedor está limitando torrent. Ou está fazendo a degradação dos seguintes protocolos e aplicações. De tal forma. Isso seria essencial, que estivesse de uma forma muito clara, transparente, para o usuário. O problema da violação da neutralidade é que muito dificilmente o usuário, e mesmo o usuário técnico, muito dificilmente ele consegue comprovar que ela está sendo violada. É muito difícil de comprovar isso, né? Então, basta lembrar esses dias um caso bem rumoroso que teve da GVT fazendo alguns controles em cima do Xvideos, né? Aquele site de vídeos pornográficos. E aí o Xvideo colocou no site deles, ó, se você é usuário GVT, a GVT está bloqueando o nosso tráfego, está deixando mais lento. Ou seja, a gente sabe que algumas coisas dessa natureza ocorrem, mas a gente não consegue comprovar, né? O site que está sendo acessado consegue comprovar, mas o usuário não, né? Artigo 7º ainda segue falando sobre serviços, priorização de serviços de emergência, sem dizer quais são esses serviços de emergência. Isso parece ser um problema, né? Se você está falando sobre serviços de emergência, explique quais são eles. E o parágrafo único ainda diz que a transmissão de dados, no caso de serviços de emergência, será gratuita. Isso. Mais uma vez, me parece que aí o decreto ele inova. Né? A gente não pode criar uma nova obrigação para os usuários, não em lei, para os provedores, não em lei, mas em decreto. Então, se houvesse essa intenção de criar serviços de emergência por internet gratuitos, isso precisa ser feito por lei e não por decreto. Quem arca com os custos disso aqui? São as empresas? A questão... Sim. Dos provedores? É. Porque a questão de serviços de emergência nas telecomunicações tem a ver com aquela ideia de você poder ligar para a polícia gratuitamente, né? Você liga lá um 190, bombeiros, SAMU, essas coisas, seria gratuito. Mas dentro de uma situação de internet, é difícil de saber o que é serviço de emergência, né? Então, mais uma vez, poderia ter especificado melhor. Artigo 8º fala sobre as possibilidades de acordos de conexão entre provedores de aplicação e provedores de conexão, né? Talvez aqui entre um pouco da questão dos PPTs. Sim. Dos PTTs, né? PTTs, pontos de troca de tráfego. Isso, e ainda fala aqui de que seria vedado acordos que importem na priorização discriminatória e que os acordos estarão sujeitos à avaliação do órgão competente. Isso é positivo, porque daí vai sujeitar um acordo a uma avaliação de algum órgão. Provavelmente aqui a Anatel, né, pelo que eu entendi, né? Mas, de certa forma, é positivo, porque os acordos vão precisar ser, digamos assim, referendados ou autorizados, né? Pode ser bom, pode burocratizar, por outro lado, mas eu vejo isso como bom. Não, e esses acordos podem ser publicados também, né? Ah, sim. Os acordos em vigência. Vinícius, então, passando, a gente encerra aqui a questão da neutralidade e talvez como uma conclusão parcial seria... Parece que faltou muito ainda a ser especificado, né? Sim, tem bastante trabalho. Em geral, né? E a gente até pede uma certa paciência para os nossos ouvintes, porque a gente sabe que esse é um assunto pesado, né? A gente está falando sobre texto de lei, mas eu acho que é um debate que precisa ser feito. É um assunto complexo mesmo e talvez seja difícil de torná-lo divertido. Né? O artigo 9º, então, já começa a falar sobre a questão de requisição de dados, né? E aí, logo na abertura, ele... cria uma nova classificação do que seja dados cadastrais, incluindo ali a profissão do usuário, né? Eu acho complicado, né? Parece que o decreto avançou em algumas coisas que precisariam ter sido feitas precisariam ter sido estabelecidas por uma lei de proteção de dados, né? Uhum. Então parece que ficou aquela ideia, olha, nós não temos a lei de proteção de dados pessoais, temos só um anteprojeto que está sendo discutido, e aí o decreto avança na competência, digamos assim, daquela lei, né, no material dos assuntos que deveriam ser tratados, e aí quando a lei vier... Nós vamos ter aí meio que um Frankenstein jurídico, porque você vai ter coisas sobre dados pessoais e cadastros de um lado, num decreto, mas você tem a lei, que em tese vai ser mais forte do que o decreto, e anularia as disposições do decreto, revogaria, né? Você percebe como começa a ficar complicada a interpretação de tudo isso? Sim, sem dúvida. É? Você vai seguir o quê, né? Fora que a lei de acesso à informação também estabelece que são dados pessoais, né? Mas isso ainda. Mas é interessante aqui que o parágrafo único do artigo 9º coloca como dados cadastrais a profissão do usuário, mas exclui CPF e telefone, né? Pois é. Então... CPF e telefone fica de fora. Pois é. Que eu acho que é mais importante, né, do que profissão do usuário, né? Profissão do usuário. E aí, será que os provedores vão ter que pedir a sua profissão quando você faz o seu cadastro? Complicado, né? É, mas é pelo que tá aqui. Agora, por outro lado, ele coloca... Ah, outra coisa. Ele diz que as autoridades administrativas indicarão o fundamento legal de sua competência para a solicitação de dados. Um dos pontos criticados no Marco Civil era a falta de especificação de quais seriam essas autoridades que podem requisitar dados cadastrais. E aí se esperava que o decreto viria a estabelecer, ó, delegado de polícia, sei lá, né, investigação administrativa, não sei quais seriam essas, né, essas autoridades. E o decreto deixou de regulamentar, digamos assim, algo que se esperava. Então, outra coisa, deixou de falar sobre eventuais pedidos em massa, né? Pode essa autoridade pedir em massa dados de todos os usuários? Ou de muitos usuários, né? Isso o decreto não falou também, né? Os pedidos em bloco, né? No que diz respeito a essas informações, né? A guarda dessas informações, não só agora ao pedido, mas a guarda, a gente também tem alguns probleminhas técnicos, né? Indo ali para o artigo 11, né? Que seriam os padrões de segurança e sigilo dos registros, isso, dados pessoais e comunicação, né? Isso. O decreto, ele começou a falar, né, Vinícius, sobre algumas práticas de segurança, algumas técnicas de segurança da informação, mas parece que poderia ter ido mais além ainda, né? Sem dúvida. Inclusive, algumas coisas foram colocadas de maneira errada, né? A gente tem ali no artigo 11, né, que fala sobre na guarda, armazenamento e tratamento dos dados, observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança. Né? Uhum. Então, a primeira até que está interessante. O primeiro inciso, né, até que está interessante. Estabelecimento de controle estrito sobre os acessos aos dados mediante a definição de responsabilidades das pessoas que teriam possibilidade de acesso e de privilégios de acesso exclusivo para determinados usuários. Ou seja, controle de acesso. Né? É. E, sim, o nome técnico disso é controle de acesso. É controle de acesso. Ou seja, não, é dar a permissão de acesso apenas àqueles que realmente necessitam. Né? E não ter um sistema que está tudo escancarado e qualquer um pode acessar. Sim. É. Então, isso é interessante. Aí, no segundo, tem uma imprecisão técnica bem interessante. Né? Uhum. E diz assim, previsão de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, ou seja, ok, tem que se autenticar para acessar os registros, porque senão até o inciso não primeiro é não é... Não é autenticação de acesso, é autenticação para o acesso. Para o acesso. Usando, por exemplo, sistemas de autenticação dupla para assegurar a individualização do responsável ou tratamento dos registros. Aqui seria sistemas de... Eu imagino que isso que eles quiseram dizer, tá? Uhum. Sistema de autenticação com duplo fator. Uhum. Ou com uso de duplo fator de autenticação. Porque autenticação dupla, basta pedir duas senhas e autenticação dupla. É. Ah, me dá a tua senha número 1. Me dá a tua senha número 2. Pronto. É uma dupla autenticação. É, mas veja, mais uma vez deixa o rol aberto. Ou eles querem... Usando, por exemplo. Ah. Ou seja, ele não obriga. Ele diz... Por exemplo. Tem assim. Que ter um processo de autenticação. É, né? Um e aqui, mecanismo essa de autenticação dupla que pode ser ainda o seguinte. Eles podem ter querido dizer que tem que haver duas pessoas né? para fazer o acesso. Não pode uma pessoa de forma individual fazer acesso a esses dados. Mas eu acredito que não é isso. Eu acho que é duplo fator de autenticação. Sabe o que faltou aqui também, Vinícius? E a ISO 27002 fala sobre isso. A definição de uma política de segurança que seria fundamental entre... Se você vai eleger técnicas de segurança aqui, e não vai citar todas, vamos admitir que essa tenha sido a ideia, você é obrigado a falar sobre a existência de uma política de segurança. Uhum. E também sobre uma política de acesso, que vai definir justamente as diretrizes para esse controle do acesso às informações, né? Então, eu acredito que seria positiva a exigência de que os provedores tivessem essas duas políticas. Sim. E fossem seguidas obrigatoriamente. Claro, e a gente chega aqui no inciso 4, que, de novo, ele é parcial, né? Uso de soluções de gestão dos registros por meio de tecnologias de criptografia ou medidas de proteção equivalentes para garantir a integridade dos dados. Por que para garantir a integridade dos dados apenas? Sim, e a confidencialidade? Por que não garantir a confidencialidade dos dados? Por que não dizer que medidas devem ser garantidas devem ser tomadas para garantir a disponibilidade dos dados? Sim. Por que essa limitar isso aqui à integridade dos dados? E aí, o inciso... Ele fala sobre... O inciso 5º, ele coloca a separação lógica de outros sistemas de armazenamento, de tratamento de dados para fins comerciais. Ou seja, esses dados cadastrais não poderiam ser utilizados para fins comerciais. Uhum. Envio de mala direta, por exemplo, oferecendo ser um novo produto. Isso não poderia ser utilizado. Ele diz separação lógica apenas, né? É, separação lógica, ou seja, pode estar tudo dentro de um mesmo sistema, mas tem que ficar claro. Eu não vejo isso acontecendo, tá? Não tem como. Mas, assim, dentro do mesmo sistema e ficando claro, ó, isso aqui é informação de dados cadastrais lá pro Marco Civil da internet e pro decreto, né? A gente não pode usar esses dados aqui para fins comerciais. É que não é essa a questão. Pode estar dentro do mesmo sistema. O problema não é esse. O problema é o uso que você acaba isso, fazendo. Isso, exatamente. E aí, então, separação lógica e tal. Tá, tudo bem. O que me agrada aqui é o parágrafo único, tá? Que cabe ao CGI promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais para o disposto no caput, de acordo com as especificidades e porte dos provedores de conexão de aplicação. Aqui me parece uma coisa muitíssimo razoável. É. Ou seja, realmente agora, tem que se estudar, tem que se definir quais são as normas, quais são os padrões e tem que ser adequado ao porte dos provedores, sem dúvida nenhuma. É. E acho que o CGI é a entidade para fazer isso. É, a gente tem alguns problemas administrativos aí. Mais uma vez, o decreto estabelecendo competências. Eu me preocupo. Seria o Marco Civil que deveria ter dito. Se bem que eu acho que o Marco Civil até coloca em algum momento isso. Deixa eu ver aqui. CGI. É, fala sobre o comitê aqui na criação do decreto, sobre o comitê gestor, né? Mas eu fico um pouco mais uma vez com essa questão técnica, jurídica aqui, do decreto estabelecer novas obrigações ou até estabelecer funções e competências. Talvez a lei deveria ter feito isso e não o decreto. Uhum. Agora, o artigo 12 também, mais uma vez, avança em um assunto que deveria ser objeto da lei de proteção de dados. Vem aqui definir o que é dado pessoal e o que é tratamento de dados pessoais. Ora, né, se imaginar que, mais uma vez, você vai ter um Frankenstein jurídico no futuro, né? Uhum. Dado pessoal tratado em 3-4 diplomas, aí um revoga o outro, aí para fins do decreto ele não vai mais valer quando vier a lei, mas não pode. O Marco Civil, sim, que deveria ter estabelecido o conceito de dado pessoal. Se não o fez, não acredito que o decreto possa estabelecer isso. Né? Até porque a ampliação ou a diminuição do rol do que seja dado pessoal parece que envolve a possibilidade de violação de direitos fundamentais também. Então é a lei que precisa fazer isso, não o decreto. Né? É. Artigo 13 é um dos pontos de grande discussão aqui, né? Vou ler até literalmente, tu segue aí. Os dados de que trata o artigo 10 do Marco Civil deverão ser mantidos em formato que facilite o acesso decorrente de decisão judicial ou determinação legal, respeitadas as diretrizes elencadas no artigo 11 desse decreto. Esse artigo está falando que os dados têm que ser mantidos em formato que facilite o acesso. Na verdade, tanto faz o formato que esses dados são armazenados, em que ele é mantido. O que importa, o que deveria dizer é que os dados deverão ser entregues... Fornecidos, né, em formato de fácil acesso quando demandados. Né? É. E aí, ou seja, se eu cifrar uma informação, eu posso dizer assim, não, mas cifrar não é de fácil... Está cifrado, então não é de fácil acesso. Sim, não pode cifrar as informações, então... Não tem muito sentido... dizer que seja de fácil, que o formato seja de fácil acesso. O formato de armazenamento tanto faz. Claro, claro que isso exclui cifrar e jogar a chave fora. Então, mas aí bastaria dizer que devem ser entregues em formato legível e tal, tudo mais. Ou seja, dizer que tem que ser entregue, bom, se cifrou, vai ter que dar um jeito de decifrar depois. Claro, claro. Né? Sim, porque cifrar e jogar a chave fora é a mesma coisa que apagar, né? É a mesma coisa que apagar. Agora, o decreto deveria ter... Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Em termos temporais, é quase a mesma coisa. Mas o decreto deveria ter dito qual é esse formato. Ou pelo menos dado uma pista... formato aberto, ou um padrão aberto, ou padrão indexável. Porque é uma grande dificuldade para os órgãos policiais. Que formato é esse? É TXT? É PDF? É um formato banco de dados? É JPEG? Sabe? Não diz nada. Sim, como é que eu vou extrair? Como é que isso vai ser extraído de lá, né? Sim, porque o grande problema é que cada provedor acaba atuando com a polícia de uma forma diferente, ou com os órgãos de investigação, né? Então, o decreto perdeu uma oportunidade para indicar pelo menos um formato aberto aqui, pelo menos, para que não seja entregue em DOC ou XLS, ou seja, claro que até os Open Office conseguem abrir, mas um formato ou um padrão aberto seria ótimo aqui nesse sentido. O artigo 14 aqui, então, segue falando sobre... de certa forma, repetindo o que diz o Marco Civil, que as informações sobre os padrões de segurança devem ser informadas de forma clara e acessível, preferencialmente por meio de seus sítios na internet. Preferencialmente é o mesmo que dizer que pode ou não pode, né? Uhum. Preferencialmente é diferente de obrigatoriamente. Então, se eles quiserem fornecer, por meio desse artigo, se eles quiserem fornecer as informações dos padrões de segurança por meio que não no sítio, eles podem. Porque preferencialmente, seria bom que fosse, mas se não for, tudo bem. Então eles podem guardar num livro, talvez lá. Deixa lá. Deixa lá guardado num livro, você tem que ir lá na sede para pedir, né? Divulgados de forma clara e acessível, sabe? Retomo o decreto chileno, que estabelecia exatamente quais são as informações e obrigava a criação de um site específico com tais informações. Artigo 15 segue falando aqui sobre a questão da competência da Anatel, que vai ser responsável por regular inclusive estabelecer essas questões de relacionamento entre provedores, né, e fiscalizar infrações, assim como coibir violações a seus direitos, né. Ainda segue aqui repetindo algumas coisas sobre papel da Secretaria Nacional do Consumidor e do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, que seria o caso do CAD, né? Uhum. Para apurar a questão de concorrência, mas o CAD já tem essa competência, então não... Não sei, parece meio desnecessário. Tá, né? Dando um overlapping ainda, uma sobreposição, né? Aí de... Aí fala aqui que os órgãos de entidade e administração deverão atuar de forma colaborativa, ouvindo o comitê gestor. Mais uma vez, eu acho que essas disposições precisam ser estabelecidas por lei e não por decreto, né? Porque é preciso a gente entender que há um limite para o decreto. E quando a gente fala em direito administrativo e princípio da legalidade para a administração pública, a administração só pode fazer aquilo que a lei diz que ela pode. Não é que nem para os particulares, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas, enfim. E por último, Vinícius, artigo 20 aqui fala sobre a vacatio legis, que a gente chama, que é o prazo de entrada em vigor do decreto. Ou seja, esse decreto for aprovado nesses termos, as empresas teriam 45 dias apenas para se adequar a ele, que é um prazo basicamente ínfimo, né? Sim, é muito pequeno. No mínimo 6 meses aqui. No mínimo, o mínimo dos mínimos, né? Talvez um ano, eu ainda diria, mas... porque há custos aí, implementação de sistemas, enfim, né? Organização das agências, organização do CGI. Isso levaria ao descumprimento do decreto. Como já acontece com o Marco Civil. Com o Marco Civil. Então, finalizando e fechando, a gente sabe, pede até desculpas para os ouvintes pelo tema pesado, mas a gente acha que era um debate que a gente deveria fazer aqui. Para mim, Vinícius, fica uma impressão geral de que o decreto foi amplo demais. Ele deveria ter sido mais específico. Vamos dizer assim, ele está, porque ele ainda não está fechado. Né? Exato, exatamente. Então, essa seria a nossa contribuição para o debate, né? Uma especificação neste maior. Neste momento. A gente fez uma crítica, né? A gente até deu algumas sugestões, mas a ideia geral foi fazer mais uma crítica mesmo dos pontos que a gente achou que, enfim, que estavam incorretos, né? Ou inadequados, melhor dizendo. O prazo é pequeno, parece que o decreto avançou em alguns momentos em assunto que deveria ser tratado por lei. Isso é muito grave, porque daí o decreto fica ilícito, né? Basta você alegar isso judicialmente e perde a aplicabilidade do decreto, e aí vai ter que ficar todo mundo correndo para colocar as coisas que estão no decreto na lei. Então, do ponto de vista do direito administrativo, eu tive algumas coisas me incomodaram bastante, assim, sobre esses limites do decreto. E, de forma geral, muito amplo. Parece, algumas vezes, que ele é mais inespecífico ainda do que o Marco Civil. E a função do decreto é justamente regulamentar, ser específico, ser objetivo e ajudar na interpretação da lei, não piorar a interpretação da lei. Uhum. Para mim, Guilherme, acho que a gente já tinha meio que alinhado esses pontos, né? Sim, a gente vê muita sobreposição aí com o próprio Marco Civil e com outras leis. Eu esperava algo assim mais técnico, assim, definições mais mão na massa de como fazer as coisas. Que não restasse dúvidas, que a gente pudesse chegar num provedor de aplicação ou num provedor de conexão, como a gente já precisou em alguns trabalhos que a gente realizou, né? Uhum. Demandar a informação e saber que eles têm essa informação lá. Ou a gente ter certeza que são obrigados a guardar aquela informação. Então eu vejo mais por esse lado. Sabe? Eu esperava um pouco mais de especificações técnicas, assim, de como as coisas deveriam ser feitas. Isso acabou não acontecendo. Não está acontecendo ainda, né? Até o momento, né? Enfim, o debate permanece, como o Vinícius mesmo colocou, ele está acontecendo nesse momento, a gente espera com isso ter contribuído um pouco com esse debate. A gente nem quis tratar os comentários dos internautas no site do decreto, né? Para que a nossa visão pudesse ser o mais desprendida do comentário de outras pessoas, mas enfim, o debate está lá. Se você tem interesse, vá lá, faça seus comentários. Se você tem críticas, sugestões também sobre esse tema, mande para nós por e-mail, aqui pelo Twitter, Facebook, que a gente vai ter o maior prazer em ler e também dar continuidade no debate aqui no Segurança Legal. Então encontramos todos agora no episódio 96 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.